Olá, seja muito bem-vindo à Rádio Meu Guri. Estamos aqui recebendo Rosa Maciel e Erivalda Simões do Amaral para bater um papo com você, que está ligado aqui na Rádio O Meu Guri. Acompanhe a nossa conversa. Olá Rosa, olá Erivalda, muito obrigado por estarem aqui na Rádio Meu Guri. E vamos lá, vamos bater o nosso papo de hoje aí, trocar uma ideia com os ouvintes da Rádio Meu Guri. Microfone de vocês, boa tarde Rosa. Boa tarde Júlio. Boa tarde Júlio. Bom, agora no dia 23 nós teremos o lançamento do site O Meu Guri e também, né, do seu livro, Rosa. E eu, assim como todos os outros ouvintes da Rádio Meu Guri, gostaríamos de saber como é que surgiu essa ideia, como é que foi esse negócio, elaborar um livro, de repente colocar para fora um tema que muitos ainda consideram polêmico, um tema polêmico, outros consideram até tabu falar em menor, é, inclusão, exclusão. Como que surgiu isso? Como que você nasceu isso, né? De transformar esse seu longo período, né, como educadora, e transformar isso tudo em um livro e dar a sua opinião, dar uma orientação, um direcionamento através de um livro. Então, Júlio, primeiro, esse livro já existe há algum tempo, né? Nós estamos lançando agora o portal O Meu Guri, que tem o objetivo de dar uma continuidade a esse livro na prática, no cotidiano. E eu não estou sozinha nisso, tem mais algumas pessoas que pensam também da mesma forma, que estudam a questão da escola, da inclusão, da exclusão, da violência, da educação de jovens e adultos. Então tem algumas pessoas que toparam esse desafio. Esse livro, quando ele é produto de uma dissertação de mestrado, né? E nem todo mundo tem coragem de publicar esse livro, porque ele faz algumas denúncias e nos dias de hoje as pessoas pedem muito, as editoras pedem muito que você apresente soluções, mas as soluções não acontecem assim como mágica. E às vezes alguma coisa que pareça solução, ela serve para um grupo e não serve para outro, serve para algumas pessoas, não serve para outro. Às vezes você vê experiências de crianças que foram para a Alemanha dançar, tocar numa orquestra, mas são muito poucas crianças e jovens, adolescentes que conseguem isso. A grande maioria continua lá, exposta à violência, exposta a todo tipo de barbárie, né? Descumprindo totalmente o estatuto da criança e adolescente. Aliás, a palavra menor a gente nem usa mais, né? Hoje a gente trabalha com criança, adolescente e jovem. E agora nós estamos aí com esse portal, nós vamos inaugurar, ele já está no ar, né? Quem está nos ouvindo é porque já acessou nosso portal. Já sabe que ele existe. Já sabe que ele existe, mas ele, por enquanto, está um pouco teórico. Na verdade, ele vai ser um portal totalmente interativo. Ele vai funcionar com o diálogo com as pessoas e muitas pessoas vão poder escrever, contar suas experiências, brigarem com a gente, podem debater, nós vamos ter entrevistas, nós vamos ter música, nós vamos promover as bandas das periferias de São Paulo. Né? Então é para isso que a gente está começando esse trabalho. Bom, dando continuidade aqui até uma fala da Rosa, quando ela se coloca sobre a questão dos jovens, né, excluídos, a gente pensa logo na questão da violência. Mas essa questão da violência, ela também está na escola, e a gente vê que a educação de jovens e adultos hoje, ela não é só, não está só na educação de jovens e adultos, ela está trazendo também o adolescente, que está na escola, a escola não está sabendo lidar com ele, e jogando, vamos dizer, falar desse, dessa forma, está jogando esse aluno para a noite. Então, ele também, na verdade, é um excluído, porque ele é excluído da comunidade, da escola, e vai engrossando, né, a fila da educação dos jovens e adultos, que é uma modalidade de ensino que poucas pessoas conhecem, né, nesses termos, como modalidade de ensino, de educação, e ela vai engrossando essa fila e sem nenhuma pretensão, na verdade, de se oferecer. Por exemplo, aqui em São Paulo, a Secretaria de Educação ela sofreu uma pressão muito grande da sociedade civil em relação à matrícula desses adolescentes, jovens e adultos para cursarem a escola. Foi preciso um abaixo-assinado, algumas reivindicações para essa realmente mobilizar, a comunidade foi mobilizada para essas pessoas voltarem a estudar. É o engraçado que hoje em dia, e é normal isso, né? Nós todos têm acompanhado isso. O menor abandonado passou a ser sinônimo de bandidagem, de violência. A FEBEM, que tem o seu papel de reeducar, de preparar esse jovem, tirar ele desse mundo e mostrar a ele um outro tipo de vida, um outro tipo de mundo, engajá-lo numa sociedade, passou a receber inúmeras críticas, inclusive chegando a ser chamado de depósito de menores, né? Tanto é que, não, qualquer coisa vai para a FEBEM, que hoje é a Fundação Casa, né? E muita gente não acredita na recuperação desse menor, pelo contrário, acha que o menor que está ali, que cometeu algum delito, e aí recuperar. Esse daí já acabou a vida dele, ele já é um, vamos dizer o seguinte, iniciante na vida criminal, né? É o lixo, né? E a escola, na verdade, em relação à educação dos jovens e adultos, ela procede exatamente dessa forma, né? Ou seja, o aluno da noite, o aluno que chama a escola noturna, né? É exatamente desses alunos que ele é discriminado pelo fato dele não dar conta, os professores não darem conta dele, e a escola termina sendo depósito de aluno à noite, que não realmente tem uma relação muito forte com essa questão que você está falando da Fundação Casa, né? Continuar um pouco, esse assunto é minha paixão, né? Então, a minha militância social. Não é só à noite que isso ocorre, né? Essa criança, ela começa a ser expulsa da escola desde a educação infantil, né? Quando, muitas vezes, não se acredita nela, porque ela mora numa periferia, porque ela mora numa ocupação, numa favela, ela já é criminalizada, essa criança não vai dar em nada, então eu também não preciso trabalhar muito. Esse é um pensamento que acontece cotidianamente dentro das escolas, dentro das pessoas que não conhecem a vida das periferias, né, e que acham que as pessoas não trabalham porque não querem, que a criança é mal criada porque quer, as pessoas acham que nasceu assim. Eu tenho até vontade de rir quando eu ouço falar em Fundação Casa, né, porque isso é apenas uma mini penitenciária. A forma como a Fundação Casa se montou foi um custo para botar um formato mais ou menos dentro das propostas do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas, na verdade, foram construídas mini penitenciárias. Alguns municípios mais progressistas e que tinham uma visão mais educacional não quiseram receber essas casas, alegando... No caso, muda só a nomenclatura. Só a nomenclatura. Penitenciária e Fundação Casa. Né? Exatamente, porque elas estavam dentro do modelo, sendo construídas do mesmo jeito que se constrói uma penitenciária, com o mesmo modelo, os mesmos fornecedores, as mesmas trancas. Então, quando o adolescente chega ali, ele não tem mais chance, né? Ele entrou na FEBEM muito difícil... Que alguém acredite vai desacreditado pela própria sociedade. Né? Então, pelas pessoas que poderiam e devem, podem e devem orientá-los. Então, você acredita que ele nasceu. Quer dizer, hoje se usa, inclusive, trazer uma teoria antiga do Lombroso, né, que fala até da fisionomia das pessoas, que ele tem uma fisionomia... de pessoa do crime. Né? Eu cheguei a analisar... Caracteriza, na verdade. Caracteriza, né? Já marca. Isso. Eu cheguei a analisar algumas fichas de uns presidiários quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, que eu fiz a pesquisa, fiquei um ano fazendo pesquisa também nos presídios, algumas fichas, o próprio psiquiatra do presídio descreveu, usava essa teoria antiga, superada, né, para descrever o sujeito que estava ali. Né? Então, classificá-lo dentro daquela característica de assassino, de assassino, ladrão. De ladrão. E geralmente são crianças, adolescentes e jovens, que no presídio hoje a gente tem cada vez gente mais jovem, de 18, 19 anos, com cara de criança. Né? Então, cada vez são mais marcados. E as pessoas, quando falam em combater a criminalidade, elas pensam só no resultado. E se a sociedade não quiser repensar essa forma de combater a criminalidade, não quiser repensar todas as políticas públicas de educação, saúde, habitação, a própria escola, né, nós não vamos conseguir superar nada. E a própria escola, essa escola que a gente tem hoje, que tanto se fala, que porque estamos dando 3 livros, 2 livros, 4 livros, essa escola não conseguiu em nenhum momento ainda atingir aquele jovem, aquela criança que mais necessita dela. Olha, Rosa, a realidade é a seguinte: onde falta o Estado, entra o poder paralelo. Hoje em dia é muito normal, quem acompanha o noticiário policial, quem acompanha o dia a dia das grandes cidades, inclusive até do interior, que hoje não escapa também, né? Ver que os bandidos, aqueles que têm aquela natureza, aquela índole já da criminalidade, utilizam os menores como escudo, porque sabem que as leis brasileiras irão favorecer, entre aspas, né, favorecer, entre aspas, o menor, no caso de um crime, né, um adolescente, né, no caso de um crime, e simplesmente é esse adolescente que irá pagar pelo erro do maior que o induziu àquele tipo de criminalidade. Né? Mas eu queria lembrar que esse bandido que hoje é o maior, que já tem a maioridade, ele também já foi adolescente, ele também já foi criança, ele passou por uma escola, não concluiu normalmente sua escolaridade, se concluiu foi mal e porcamente. Ele está exatamente o modelo que ele aprendeu, reproduzindo aquilo tudo que ele passou. Justamente aí que eu digo, é onde falta o Estado, entra o poder paralelo. Ou seja, não adianta nada grandes construções, como eles fazem na fundação, casa, né? Grandes construções, quadras, se eles não preparam aquele jovem que já está lá para o futuro. Não adianta nada colocar ele lá dentro, esperar ele completar 18, 21 anos, depois liberar da mesma maneira que ele entrou. E dizer que a culpa é toda dele. Ele que e a culpa é dele. Então, quer dizer, eles não formam lá dentro novos cidadãos. De jeito nenhum. Eles apenas tiram aquele de circulação. Por um tempo. Por um tempo. Depois eles retornam ele à sociedade, do mesmo jeito que ele entrou, eles retornam ele para a sociedade. Né? E hoje a gente ouve falar em ETEC, FATEC e todas as ECs possíveis, mas a gente não ouve falar em ETECs, FATECs dentro de uma fundação casa. Não, mas as ETECs, as FATECs, todas as ETECs, elas acabam atendendo aqueles estudantes que já tiveram uma família estruturada. Porque uma coisa é você ser pobre, outra coisa é você ser miserável, já ter a sua família comprometida com a miséria, com a violência. Eu conheci um rapazinho, um adolescente, que ele tinha o tio traficante, a mãe presa, o pai preso, a outra a família toda estava comprometida já, de gente jovem também. E ele dizia assim, pelo amor de Deus, ninguém acredita em mim, eu já fui para a FEBEM, eu não queria estar mais dentro do crime, mas eu não estou tendo para onde sair. Então, você percebe que é uma coisa mais embaixo, quer dizer, toda uma família que se desestruturou, por quê, né? E dentro dessas instituições, o que acontece? Essas situações, elas terminam sendo o quê? Uma situação natural, elas se naturalizam, como se isso fosse muito natural, né? A gente está diante de uma situação, não, é natural, deixa ver, Né? E não é bem por aí. Ela tem que, na verdade, ser questionada, problematizada, para ver que sintoma está, né, lá atrás, para tratá-lo e, com isso, trazer uma educação que favoreça realmente o desenvolvimento social. Inclusive, eu tenho uma opinião a respeito, até coloco até para o debate aqui nosso. O exemplo sempre veio de cima, né? A impunidade, ela não está aqui embaixo, a impunidade está lá em cima. Exatamente. Aqui embaixo, não. Ela está lá em cima. Aqui ela se reproduziu. Se reproduziu. Porque, na realidade, a impunidade vem lá de cima. O cidadão aqui embaixo vê que aquele fulano que ocupa um determinado cargo, seja ele qual for, se envolve num delito e não acontece nada, ele fala, peraí, se não acontece nada com ele, não vai acontecer nada comigo aqui também? Ou seja, o exemplo vem de cima. E, né, na verdade, acontece, porque quanto menos dinheiro você tem, mais tempo você fica preso, mais tempo você fica lá na... Eu lembrei de uma situação que eu assisti. Eu estava indo para o metrô e a polícia estava, né, vindo na mão contrária. E tinha um senhor jovem com duas crianças, e o menino perguntou por que a polícia estava vindo na mão contrária. E o pai o tempo inteiro confirmando que a polícia pode, porque a polícia pode. Quer dizer, ele, na verdade, não tinha uma fundamentação para explicar à criança o que estava acontecendo para a polícia vir na mão contrária. Então, talvez essa situação ela se naturalize na cabeça da criança, que a polícia pode fazer tudo isso. E eu saí me questionando, né? Quer dizer, uma criança vai para a escola, ela começa a fazer, vamos dizer assim, algumas situações com um colega, agressão ou o que seja, e ela vai o quê? Ela tem como exemplo uma situação dessa, mas a polícia pode, porque eu não posso. Né? Mas o que me inquieta também é que o pai, né? Eu imagino que era pai, o adulto que estava com ela, ele não, na verdade, problematizou e orientou por quê. Ele não tinha fundamentação para dizer por que a polícia estava fazendo daquela forma. Então, é por isso que nós estamos criando este portal. Né? Nós queremos estabelecer essa discussão na sociedade, porque o que aparece na grande mídia é aquilo que é para ser, né? É aquilo que se naturaliza, é mostrar que tem uns que são bonzinhos e conseguem ir para frente, e outros ficam, a ideia de que os outros ficam porque não quiseram fazer nada, né? E aqui nós vamos levantar questões mais profundas, e foi por isso que talvez as grandes editoras não quiseram publicar o meu livro, porque eu ponho o dedo na ferida e muitas vezes dizia nomes, questionava inclusive o Código Penal. Né? Então, isso é uma coisa inquestionável, né? Denunciando que o Código Penal favorecia sempre a quem tinha mais dinheiro. Né? E quem tinha menos, inclusive, sofria mais violência, e se ele fosse roubado no seu salário, ninguém tomaria nenhuma providência. Então, isso é complicado. Então, esse espaço é para que a gente possa mesmo debater. Na sua opinião, Rosa, Tem escuta dessas pessoas, né, que elas não são escutadas. Isso é uma questão muito séria. Né? Não, a questão é a seguinte. Na opinião de vocês, Derivalda, sua, Rosa, o ECA foi avanço, retrocesso ou não mudou nada? Olha, o ECA... foi um avanço, mas um avanço parcial. As pessoas que dizem que o ECA possibilita uma série de coisas, acho que nunca leram. Ou se leram, querem que continue tudo como sempre foi. No tempo do Império, as crianças de 7 anos ficavam presas junto com os homens, né, com os homens e as mulheres mais velhas. Então, esse avanço, o ECA tem um certo avanço, ele não é muito avançado. Ele é muito mais avançado do que tudo que já se fez no Brasil e, inclusive, em alguns países do mundo. Mas ele ainda não é suficientemente avançado, porque ele não preconiza a transformação social, mas a adaptação desse adolescente, visto como desviante, a uma sociedade imperfeita. Então, é fundamental que a gente... leia muito bem o ECA. A gente está propondo isso lá na discussão ali no portal. Então, é isso também eu vejo na sua fala. Eu concordo plenamente, porque aí falta o quê? Uma questão de leitura. O ECA, ele também, eu acredito também que ele deu um bom avanço em algumas situações, mas também existe uma situação muito séria, que é qual o conhecimento que a maioria de nós, principalmente, vou eu vou focar aqui na educação, conhece exatamente, interpreta e cita, ou até tem uma defesa em relação à criança e se coloca em sala de aula a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente agora fez 10 anos, 20 anos, desculpa, e soubemos, assim, em poucas bocas ou em poucas informações, que ele está tendo uma reformulação. Mas isso é uma coisa tão camuflada, eu vou usar a palavra camuflada mesmo, escondida que mesmo. Poucas pessoas têm conhecimento sobre isso, né? Que ele está sendo reformulado. Né? E é uma questão muito séria na escola, porque os pais, o que acontece também, aí é o que? É um choque de pai, professor e aluno, em qualquer turno da escola, que eles usam o ECA como uma arma, mas assim, uma coisa extremamente mal interpretada. Aí falta o quê? Leitura dessas leis, desse conteúdo. Agora, só falando das medidas socioeducativas, o ECA, as pessoas reclamam que você tem muitos direitos. Claro, a criança e adolescente no Brasil, especialmente a criança pobre e adolescente pobre, só nunca tiveram direitos. Só vê os direitos, não vê os deveres. Mas ali tem também as medidas socioeducativas, e elas são tão duras, tão duras, que eu me lembro, uma vez, eu e mais algumas pessoas... ficamos chocados com a detenção de um adolescente que foi acusado de um roubo que ele não cometeu, porque ele não estava naquele lugar, naquele momento, e ele tinha testemunhas da escola, do professor, que ele estava na escola naquele horário. Como ele foi reconhecido, ele foi para a FEBEM, ele ficou 45 dias na FEBEM. Nós arrumamos advogado, não houve meio de tirar esse menino de lá. Quer dizer, não houve defesa, era um menino negro, né? Então ele foi acusado, foi confundido e foi mesmo acusado. E ele tinha que, na verdade, cumprir a lei, que na verdade não era para ele naquele momento. Ficou 45 dias preso sem ter feito nada, foi muito difícil tirá-lo de lá. Se vê um fato recente aí, num colégio aqui da Grande São Paulo, um menino de 9 anos, parece que alvejou um de 9 anos também, da mesma classe, e você vê a repercussão foi totalmente diferente se isso tivesse ocorrido numa escola pública, com um menino de cor escura, né, de afrodescendente, né, a história seria totalmente diferente. Ou seja, não é que o menino, sem querer, disparou uma arma contra o outro. Ou ele intencionalmente quis matar o colega. Né? Essa seria a versão. Se o colega fosse branco. Principalmente. Então, o que acontece? Não foi uma escola pública. Foi uma escola particular. Não foi... os protagonistas não são... São pessoas de um determinado nível social. Então, quer dizer, a história é totalmente diferente. A mãe lavou a mochila, lavou a camisa do menino, não deveria ter feito isso, mas ficou por isso. Agora, se fosse numa favela, numa comunidade, provavelmente, o pai já estaria preso, a mãe estaria presa e o menino estaria encaminhado à Fundação Casa, da noite para o dia, sem direito a defesa nenhuma, porque ele cometeu um homicídio, E ali não seria nem culposo, eles dariam já como doloso, ele teria a intenção de matar o colega. Isso, inclusive, vocês, tanto você, Erivaldo, quanto você, Rosa, que participam da educação, há um debate muito grande sobre as cotas, para negros nas faculdades e tal. E alguns acusam até de discriminação, que está sendo discriminado o povo branco, e o povo negro está sendo valorizado, E qual a sua opinião sobre isso daí? Eu acho que aqui no Brasil, toda vez que a gente tenta corrigir alguma injustiça histórica, o branco, aquele, não digo só o branco, mas aquele que sempre teve o privilégio, ele reage. Ele não quer perder o privilégio. Mas por quê? O meu filho estudou. É super importante, porque, na verdade, você entrar lá na Universidade de São Paulo, e até nas universidades privadas, até mesmo as que funcionam nas periferias, você tem a maioria branca. Nas universidades privadas, você tem um pouco mais de negros. E até com agora com o ProUni, você encontra mais. mas você não tem, é uma maioria. Quer dizer, então, você, em algum momento, você precisa fazer alguma coisa, ter uma ação incisiva. Agora, o que não pode perdurar é eternamente. Porque se perdura isso eternamente, significa que essa discriminação que existe de fato na sociedade... Ela está sendo reforçada, mas ainda... Perdura. Ela recebe. Ela continua reforçada. Perdurando. Então, isso. É preciso haver transformações profundas na sociedade e não achar que porque fez a cota, já fez tudo. Eu tenho um aluno, né, numa determinada universidade que eu estava dando aula, tinha um aluno que ele era do ProUni. Né, ele era um menino negro, né, que ele estava em sala de aula e... Ele era discriminado pelo fato de quê? De que os colegas apontavam que ele tinha que dar conta da melhor nota pelo fato de ele ter essa bolsa. Então, é um reforço da própria discriminação. É perdurar, né? Como a colega agora acabou de falar, a Rosa, quer dizer, é você perdurar e reforçar a discriminação. Ou seja, você está no ProUni, mas você tem essa condição. Sua condição é essa aqui na sala de aula. Você é do ProUni. É complicado também. Algumas coisas, algumas políticas compensatórias, a gente chama de política compensatória, elas não são ruins por si só, porque elas, num determinado momento, elas estão realizando a sua função histórica. Então, vamos corrigir rapidamente enquanto nós consertamos. E elas se fecham aí, verdade. Mas o problema é que elas perduram. Né? Quando elas, você pegar o ProUni, eu sou contra colocar o dinheiro público no ensino privado. Totalmente. Abri um pouco a minha cabeça quando vi alguns alunos do ProUni e que eram alunos que não iriam mesmo à universidade caso não tivesse o ProUni e que eram alunos que precisariam passar pela universidade, que tinham uma contribuição grande a dar. Mas não pode ser, não pode perdurar também. Você tem que fazer isso enquanto você constrói a universidade pública em número suficiente e dá a possibilidade do ensino público ficar melhor para que todos possam concorrer a uma vaga ou ter uma vaga caso queira fazer o ensino superior, que isso também é uma opção. Eu tenho que ter a opção, eu quero ou eu não quero fazer o ensino superior. Mas isso também leva ao desencontro da própria Constituição e da Lei Diretriz e Base da Educação no nosso país. Né? Se a educação é para todos, então há um reforço dessa discriminação, ou mesmo de que não é para todos, quando você tem essas leis que se dizem compensatórias. Então, aí você... Mas de alguma... tudo a gente acaba incidindo... em reformas estruturais que tem que acontecer na sociedade, na economia brasileira, para que a gente possa realmente cumprir o papel com a juventude que está tão desmotivada, que está tão jogada e está sendo culpada, culpabilizada por isso. Mas também nós temos uma cultura que a gente não senta para discutir, para entender as nossas leis, né? O que realmente é... Não é questão de direito e dever, é questão de entender e fundamentar aquilo que está acontecendo dentro da legislação e discutir. E, Rosa, para encerrar aqui o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de ouvir você, da Erivalda, né? O que vocês esperam, né? Qual a esperança de vocês com o site O Meu Guri, né? Qual seria, assim, vamos dizer, o objetivo, praticamente você já delineou aqui para a gente. Mas qual a sua esperança? O que você espera ver com o site O Meu Guri, né? A resposta, né, que você vai ter das pessoas que irão acompanhar esse site? Olha, a gente tem certeza que um site, por si só, não vai mudar nada. Mas seria mais um espaço de provocação à reflexão das pessoas. E como é de fácil acesso, gratuito, com debates abertos, com a participação. Então, é mais uma contribuição para essa transformação. É preciso refletir, é preciso discutir a lei, é preciso discutir a escola, a política. Né? Não é verdade que a gente não discute política, a política precisa ser discutida a fundo, as pessoas precisam compreender como é que elas votam, por que estão votando, quem é quem, né? Quem são as pessoas, quem são os partidos políticos. Até entender quem são os representantes e aqueles que fazem essas leis, porque a maioria não sabe. E eu acredito que também esse espaço, o Meu Guri, ele vai dar uma oportunidade de escuta. mas a escuta no sentido assim, de que aquilo que eu tenho, que eu possuo na escola, na comunidade, no trabalho, em casa, eu posso levar, né, para ser escutado. E desse escutar vir questionamentos, debates, propostas até mesmo de divergências, né, para se chegar a uma situação comum. Não comum no sentido, né, da sociedade ter um objetivo comum, porque isso aí a gente não vive no momento nesse país. Mas no, eu digo no comum, quer dizer, eu entender o outro a partir daquilo que ele está falando, né, da questão de escutar mesmo. E né? Considerar mesmo. E considerar aquilo que ele traz. É como a gente tem exatamente dentro... A educação dos jovens e adultos, ela ela tem como fundamentação a experiência que esse jovem, esse adulto, esse adolescente traz de ser trabalhado na sala de aula com essa experiência. Então, isso é uma forma dele ser escutado e, a partir dali, ele saber da existência no próprio mundo dele. Então, toda educação tem que ter esse aspecto dialógico, né? Tanto que a gente está resgatando o pensamento de Paulo Freire aí um dos itens do site. Na questão da própria transversalidade, né? Que é isso que a gente. A nossa proposta também do meu guri está nessa questão da transversalidade. Porque não só é a educação da sala de aula, porque ela não se resume a isso. A educação está em todos os espaços, né? Ela transpassa e traz né? Discussão bem ampla. E a gente tem essa ideia também de conseguir fomentar o protagonismo juvenil, porque hoje a juventude está muito distante da ação política, da participação política, né? até dentro da igreja, quando, no tempo da Teologia da Libertação, tinha a participação política dos jovens. Hoje virou tudo, ele vai cantar, mas ele não vai pensar. Né? Então, você tem que ter um espaço de participação do jovem, a gente também tem um espaço para que eles falem, para que eles se expressem, para que eles dialoguem conosco e para que eles se formem para ser um cidadão. Né? Todo mundo diz que eles são o futuro do país, mas que futuro que está tão mal formado, que não sabe nem ler e escrever. Você pega o aluno do ensino médio, não sabe ler, não sabe escrever, mal e porcamente ele faz ali algumas linhas... não gosta de ler. Aliás, professor também não gosta de ler. Educador que não gosta, que não lê nada. E aí o próprio professor ele não traz a experiência da vida dele. Ou seja, essa questão ontológica, ela tem que permear na sala de aula, nessa relação professor-aluno. E tem que ter politização também do trabalho educativo. Não politização partidária, mas no sentido de se discutir a cidadania profundamente. Refletir exatamente esse papel de cada um. Não vou dizer, não tem ideologia. Não, tudo tem ideologia. Tudo que você faz tem ideologia. Né? Tem uma ideologia, mas algumas ideologias são contra a mudança. Outras são a favor da mudança. Né? E o Brasil ainda é um país... que tem muita resistência a qualquer mudança. Já vista lá, norte, nordeste, mesmo São Paulo, no interior, você tem a predominância ali dos coronéis, uma resistência, uma resistência muito grande, né, os privilégios, as pessoas não querem perder. Então, nós gostaríamos que todo mundo aí que pudesse, porque vai ser de tão fácil acesso esse site. E quando se tem uma oportunidade de se renovar, né, no sentido mesmo de mudança, a gente tem uma eleição dessa natureza que nós temos. Verdade. E, na verdade, seria até a vontade de um povo ser representado por um povo do seu povo, mas que ele, na verdade, é mal escolhido. Por quê? Porque falta eu entender o que significa esse momento. Né? E eu acredito que o meu guri também ele traz essa reflexão, é um espaço para isso. Né? Então, por isso a gente está convidando todo mundo. Né? Eu gostaria de aproveitar e pedir a você, então, que fizesse, você, Erivaldo, fizesse esse convite, né, para o dia 23 de outubro, a partir das 15 horas, lá na Livraria Cortês, né, eu gostaria que você convidasse todo mundo para bater um papo, debater, vamos colocar as cartas na mesa aí, vamos conversar sobre um tema que no Brasil é igual terrorismo para americano, que chama educação, né, aqui no Brasil não se pode falar muito nisso, que assusta. Então, falar educação, de dar livro, caderno, isso se fala muito, mas em educação mesmo, né, não é à toa que Paulo Freire, no tempo da ditadura, foi preso, porque ele que só tinha uma caneta e Mas no dia 23 nós vamos fazer um debate, o adolescente e o jovem, no contexto da inclusão social. Alguns colegas estarão lá debatendo na mesa, serão os debatedores, quer dizer, na verdade não é uma palestra, é um debate mesmo, né? E nós vamos apresentar também o grupo Batucaí, que vai cantar, vai fazer uma apresentação musical. É um grupo aqui da Raposo Tavares, que se reúne, que tem crianças e adolescentes envolvidos. É praticamente um projeto muito interessante, com pouca divulgação, que faz um trabalho de música muito bonito. Então, eles vão se apresentar também, né? O Jefferson é o coordenador do grupo, o Jefferson Rogério da Silva, que é do Conselho Municipal de Juventude. Então, nós vamos estar lá. E vai ser transmitido em tempo real pela TV O Meu Guri. Quem não puder estar, porque vai estar em outro lugar nesse momento, então é só acessar a TV O Meu Guri. Pode acompanhar pelo rádio ou pela TV. É, pode acompanhar. Isso é muito bom. Nós gostaríamos que vários segmentos da sociedade estivessem lá, não só os educadores. E eu queria também fazer um elogio aqui à Livraria Cortês, porque ela é nossa parceira sempre em tudo que a gente se propõe. A Livraria Cortês está ali. E ela está promovendo a quinzena dos professores em homenagem ao dia 15 de outubro, com livros a preço baixíssimo, a preço bem acessível. E era bom que os professores conhecessem a Livraria Cortês, que eles podem encontrar toda a área de ciências humanas, toda a área da educação, a psicologia. Eles têm ali, além de livros, literatura e momentos de contação de história para as crianças. É muito interessante, é bom entrar no site. Nós temos um link no site da Livraria Cortês, né? E eu convido também a vocês participarem, né, na questão da formação do professor da Educação dos Jovens e Adultos. Quem é esse professor, né? Quem são esses alunos, essas alunas da Educação dos Jovens e Adultos? Para a gente formular algumas questões, debater, e, enfim, e daí a gente continuar com todo o processo, porque ele não acaba no debate, lógico. Né? É um momento, exato, é um momento que ele vai iniciar, né, um questionamento para a gente ter o que discutir durante muito tempo, focando a formação e quem são esses alunos e essas alunas de educação dos jovens e adultos. Esperamos vocês por lá. Bom, a gente vai encerrar com uma música. Eu gostaria que a Rosa até falasse. A música é exclusiva, tá, gente? Essa música aqui, do portal Meu Guri, chama A Subida. Então, anuncie, por favor, Rosa, então, para terminar. Então, A Subida é do Márcio Pereira Gomes, que é um autor também desconhecido, mas muito talentoso. Nós gravamos, a gravação está um pouco... um pouco precária, né? Porque não foi feita por um grande estúdio, né? E a cantora sou eu, né? Eu acho muito interessante essa música, porque o Márcio fez em homenagem a um irmão de criação dele que morreu no tráfico, né? Por isso que ela se chama Subida. Eu falei para você não subir, subir o Morro Carioca, né? E ela tem uma dramaticidade muito grande, e por isso que eu gosto muito da música e resolvi gravar. Mas isso ainda é uma pré-gravação, né? Depois a gente vai fazer bem direitinho, mas eu acho que é bom vocês escutarem, que vale a pena. Isso. Tá bom? Bom, eu que agradeço a presença de vocês aqui, tá? Dia 23 estaremos lá na Livraria Cortês, na Rua Bartira, 317. Quem conhece a PUC, sabe onde fica. Quem não conhece a PUC, é só pegar no Google, né? Ah, hoje em dia é tudo PUC, Google, né? Quem não conhece a PUC, descer da estação Barra Funda do metrô e perguntar onde é a PUC da Praia Pé. Pronto, matou. É isso aí. E a gente termina, então, com a música A Subida. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado por estar ligado aqui na rádio O Meu Guri. Tchau, tchau. Eu falei pra você não subir. mas as coisas são diferentes. Memórias surgem na memória, sentimentos e histórias ficam pra trás. A lembrança agora, ela é ausente, e o futuro que antes era presente virou passado. Thank you. você vai pro além. Ajustar as contas com quem? Dizer o que você fez e pagar os seus pecados outra vez. Esta é a rádio O Meu Guri.